Eu me imagino correndo por outros campos, vivendo em outros corpos, fugindo do excesso, do egoísmo e do absurdo. Imagino a luz do palco, o silêncio como atributo, o sufoco, o aperto, a busca por um espaço, a fala que seja certa, o sorriso carismático, o cabelo sempre aos ventos, feminino e tratado, a voz aguda e chata, o tédio disfarçado, na glória da bebida, do suicídio e do cigarro. Eu prefiro ficar sozinha, eu prefiro ficar cega, pelo meu brilho favorito, que é o brilho das minhas pérolas. Eu prefiro sangrar ouro, eu prefiro chorar prata. Eu troco o que há de humano, não faço questão de ter uma alma, porque eu mereço, eu mereço, eu mereço tanto. Eu me esforço, eu me esforço, eu me esforço tanto. Então Deus, ilumine meu caminho. Que eu faço, que eu mato, que for preciso, e tudo será meu. E tudo será meu. Tanto e me dói tanto saber que o talento dela sobressai o meu esforço, que eu não serei a mais bela, muito menos a mais magra. Eu não consigo ser interessante ou engraçada. Eu procurei pelo respeito, pelo medo e pelo dinheiro, mas será que isso importa se ela consegue o que eu quero? Se escuta quando ela fala, se olha quando ela passa, se ela mesma não se importa, se ela consegue se sentir amada.